Satisfação, ataque verbal. É nóis. Invadindo o cenário do rap nacional. As coisas no lixo, nisso escrito para papel e caneta nas mãos. Minha rima não faz, termina a canalha, começa uma revolução. Segura meu irmão na situação, o crime não vale a pena. Se liga ladrão com rap ação, chegando culpado de extrema. Meu esquema é com um sistema sanguinário que entra em cena. Pra avisar pros donos do lado de lá que a vida não é filme de cinema. Ataque manos na função, máquinas mas com pés no chão. Pra passar no congresso que pede progresso, é espada da corrupção. Violento, só rimo que vejo, sou sincero em tudo que escrevo. Não adianta chorar, nem rezar se escapar sua família. Entre desespero, MTM, aqui só autoestima e coragem. Guerreiros do rap unidos numa única vontade. Pra alertar o raciocínio de quem não se ilude com promessas. E essa conversa indica que é rap bandido, não me interessa. Não me importa, eu tô nem aí, os que falam mal de mim. Canto porque gosto não, pra satisfazer os que querem ver meu fim. Tipo assim, colado com os irmãos e no ataque. Ação popular é RAP, maluco sente o baque. Vielas, sequelas, agora ataque é da favela. Temos Deus como escudo e arma secreta nesta guerra. Realidade no iglu, aí maluco, esta é a meta. Principal inimigo no piano reta. Vielas, sequelas, agora ataque é da favela. Temos Deus como escudo e arma secreta nesta guerra. Realidade no iglu, aí maluco, esta é a meta. Principal inimigo no piano reta. 3, 2, 1, bum, não quero ser mais um. Na levada vez, um, dois, três, chegou a nossa vez. Aí maluco, não sou bico de esquina. Passo por cima de quem quer atrasar a minha vida. HS no ataque, aliado com os malucos lado a lado. A parada agora é contra os pilantras, os safados, falsos colados que não lutam do nosso lado. Mascarados que jogam do lado do adversário, falsos guerreiros que roubam seus herdeiros, que aparecem do nada e ganham a quebrada. Quem é mais safado? Você que furta ou quem rouba de fato? Não me queixo de nada, malandro que é malandro, não deixa falha. Quem derruba a própria área merece levar pancadas, rajadas no meio da cara, merece morrer. A sete palmos da terra e o diabo conhecer. Vai se fuder pra aprender, sem tempo de se arrepender. Vai entender que quem um dia você caçou, agora vai caçar você. Pra terminar, você vai saber mitologia, ataque verbal. Lado a lado, fuzila sua moral. Pra você que é o tal, bandido safado. É finado, marcado, quem mata se fode e morre no quintal. Vielas, sequelas, agora o ataque é da favela. Temos Deus como escudo, arma secreta nessa guerra. Realidade nua e crua, aí maluco, essa é a meta. Principal inimigo no piano reta. Vielas, sequelas, agora o ataque é da favela. Temos Deus como escudo, arma secreta nessa guerra. Realidade nua e crua, aí maluco, essa é a meta. Principal inimigo no piano reta. Aí, tem os malucos que não sabem o valor. Que tem uma luta e um suor de quem ainda não se firmou. Que tá aí na correria, no sofrimento dia a dia. Com o espírito guerreiro, trabalhador da periferia. Conquiste seu espaço, não seja mais um palhaço. Não sirva de otário pros gravatas do Senado. Supere os obstáculos, não é preciso passar fome. E nem correr o risco de cair na mão dos homens. E nem ser enjaulado no camburão asfixiado. Acabado, exterminado, enterrado no caixão doado. Mas infelizmente não é assim que acontece na periferia. Mais cedo ou mais tarde, se vacilar, os nossos sonhos apodrecem. Nem como seres humanos somos tratados, então eu te pergunto como testou se somos pobres favelados. E este é o valor que o rap vem pra reivindicar. É pra isso que ele serve, pra melhorar, não piorar. Pra ser o nosso peso na balança, o defensor nessa guerra, no nosso ataque. O rap é o advogado da favela. Vielas, sequelas, agora ataque é da favela. Temos Deus como escudo e arma secreta nesta guerra. Realidade nua e crua e maluca, essa é a meta. Principal inimigo no piano reta. Vielas, sequelas, agora ataque é da favela. Temos Deus como escudo e arma secreta nesta guerra. Realidade nua e crua e maluca, essa é a meta. Principal inimigo no piano reta. MTM, ataque verbal. Unidos no ataque. Pode crer.